jovem, tem baixo rendimento escolar, é viciado em jogos de computador, não sabe fazer nada de útil, tem baixa autoestima e sente-se sozinho. Precisa de dinheiro rápido e fácil para se sentir importante sem ter de vender nada da família ou recorrer a apostas online? A solução está em www.sugargrandparents.com. Somos uma agência de apoio a idosos com boas pensões de velhice. Trabalhamos com gente entre os 60 e 90 anos, satisfazendo necessidades especiais desta faixa da população, prestando-lhes cuidados paliativos de todo tipo. Muitos deles desejam ter uma companhia agradável e com boa aparência. Se for rapaz, convém ser alto, elegante, imberbe, atencioso e ter estabilidade emocional. Se for rapariga, deve ser carinhosa, descontraída e ter seios e nádegas bem torneados. Ambos os sexos devem ter abertura para novas experiências. A proposta de part-time que lhe vamos propor relaciona-se com o auxílio a pessoas com pouca mobilidade, capacidade física e mental, que ainda não perderam completamente a libidinosidade e procuram ter alguns momentos de felicidade, contemplando e acariciando corpos mais jovens. É uma tarefa geriátrica, bem remunerada e não exige grandes competências. Não perca esta oportunidade. Visite o nosso site, siga as nossas instruções, inscreva-se e ganhe dinheiro sem ter muito trabalho. Temos pessoas com Alzheimer, Parkinson, osteoporose, surdez, hipertensão arterial ou deprimidas, ansiosas por o ou a conhecer. A sua generosidade solidária poderá trazer-lhes um novo alento e você terá uma merecida recompensa pela sua disponibilidade. Poderá visitá-los em casa, num lar de terceira idade, na casa de banho de uma sala de bingo, numa clínica, numa biblioteca ou até mesmo na igreja. Para além da presença física, as interações com os nossos idosos podem também, em certos casos, ser feitas via Zoom. No caso de haver complicações, temos um número de emergência e médicos prontos para intervir. for tímido e não se sentir confortável indo sozinho, muitos dos nossos idosos apreciam companhia extra, tanto de familiares como de amigos mais novos, com um aumento do valor a pagar pelo desempenho dos intervenientes. A remuneração será acordada com o cliente com uma percentagem fixa para o promotor do encontro. www.sugargrandparents.com. Mande-nos uma fotografia sua e dê um novo rumo à sua vida. Em diferentes circunstâncias, ao longo da história da humanidade, a guerra tem sido uma constante. Make the world go away and get off my shoulders. Entre países ou entre grupos sociais, estas disputas armadas cruéis originam destruição, mortes, feridos e mutilados entre civis e combatentes. E muitas crianças perdem as suas famílias e os seus lares sem pais, sem uma residência onde possam viver com dignidade e afeto. O sofrimento destes órfãos merece a atenção daquelas pessoas que são generosas e se preocupam genuinamente com o semelhante. Somos uma associação de beneficência privada que apela à misericórdia dos nossos destinatários e ao auxílio dessas crianças desamparadas que, infelizmente, acabaram órfãs e não têm um merecido acolhimento. Temos o intuito de transformar a vida destas vítimas das atrocidades e do egoísmo humano. Você é uma pessoa bondosa e abnegada? Quer ajudar o próximo e tornar-se um herói? Quer ser o porto seguro de uma criança atormentada? Porém, apesar do seu altruísmo, receia adotar um menino ou uma menina carenciada, pois o seu orçamento familiar não é elástico e as empregadas domésticas hoje em dia exigem salários elevados e muitas regalias? Não se preocupe, não perca mais tempo. Contacte-nos. Através da nossa associação, você pode ter os dois em apenas um. Como as nossas crianças, depois dos traumas causados pela guerra, estão dispostas a tudo para ter uma vida relativamente normal, elas, a troco de duas refeições diárias, uma esteira no chão para dormir e muito amor, podem voluntariamente ajudar em qualquer serviço doméstico. Trabalharão com prazer e docilidade, de acordo com as suas indicações, aliviadas de ouvir gritos de dor, explosões, ou sem o risco de a casa arder ou se desmoronar. Desconsoladas dos 8 aos 14, dispostas a fazer qualquer coisa em troca de uma família amiga que as receba. All the time. Yes, darling, all the time. Tenderly, constantly. Colabore connosco em salvar uma vida por apenas 250 euros mensais. Ligue 922-458-666. A nossa atividade cumpre todos os requisitos legais e respeitamos os direitos humanos dos nossos clientes. Through the years. corações, animais voadores de grande porte, amores não correspondidos, problemas com a sogra, dívidas, tumores, conservadorismo metafísico, ex-namorados psicopatas, baratas mutantes que desenvolveram consciência própria. Buzz Off é a solução definitiva. Desenvolvido nos mais prestigiados laboratórios albaneses, financiados por fundos que o sigilo contratual não permite divulgar, este produto foi aperfeiçoado para iluminar tudo aquilo que considera ser um problema. Seja qual for a sua necessidade, de uma simples limpeza doméstica a uma reestruturação cognitiva ou de uma empresa, Buzz Off está aqui para si. Com apenas um único borrifo ingerido, inalado, absorvido ou transmitido telepaticamente, os seus problemas desaparecem instantaneamente. Estudos científicos não oficiais comprovam que Buzz Off é 923 vezes mais potente que a radiação de Chernobyl, mas sem causar doença aguda letal. Quem usa Buzz Off? Estatísticas recentes mostram que este produto já se tornou tendência mundial entre os mais diversos grupos. Mães desesperadas a tentar fazer os seus filhos adormecerem. Pessoas que odeiam filas, especialmente nas finanças, na Agência para a Integração de Migrações e Asilo e nas urgências do hospital. Estudantes prestes a entregar teses que ainda não começaram. Homens lúbricos que procuram encontros sexuais nos transportes públicos. Patrões que querem cortar despesas com funcionários. Governos instáveis em busca de soluções permanentes para opositores. Indivíduos simultaneamente com tendências terroristas e pedófilas. Ocasionalmente, exterminadores de pragas agrícolas ou urbanas, embora essa praga possa ser você. Além disso, Buzz Off também pode ser usado como substituto altamente agressivo de amaciador de roupa, produto de limpeza para máquinas industriais, removedor profundo e radical de tatuagens indesejadas, ferramenta de exorcismo para casos realmente urgentes de possessão, forma rápida de se tornar herdeiro de uma grande fortuna. Atenção! O fabricante não se responsabiliza por efeitos colaterais imprevistos, incluindo, mas não se limitando a, teletransporte involuntário, perda da alma, crescimento de membros, esta ascensão espiritual não planeada e contactos com entidades sobrenaturais poderosas. Limitado. Na compra de 5 unidades ganha um disfarce para fugir da Interpol. Procure-o no dealer do seu bairro. Use como senha a frase: não era bem isto que queria dizer, e vice-versa. Compre já, antes que Buzz Off chegue a si primeiro. bactérias na boca? Fuma? Não faz higiene oral? O seu hálito é insuportável. É imigrante e quer obter um visto de entrada temporária no país. Tem gripes inesperadas? Tem síndrome de Down devido ao uso excessivo de redes sociais e quer ficar... Oh? É toxicodependente? O seu corpo está horrorosamente ceboso e não tem tempo para tomar banho? Tem diabetes tipo 1? Sofre de alguma coisa? Chega de desculpas ou lamentações. Chegou a pastilha Clean Up! Testada em animais imundos como os ratos de esgoto. Estes, submetidos ao nosso produto em pouco tempo, ficaram limpos como um gato de estimação, o animal mais asseado do mundo, que acabou de tomar um banho numa banheira cheia de detergente. Depois de ser mastigada e engolida, em apenas 5 minutos o seu rápido efeito é múltiplo e 15 vezes melhor. Pode ocorrer uma leve diarreia umas horas depois do resultado, mas esta reação deve-se ao facto de ela ser também laxante. Devido às suas diversas propriedades, limpa por dentro e por fora em apenas alguns minutos. É incrível! Sim! Vendido em quase todas as farmácias, este é um produto topo de gama, usado como tratamento para doenças autoimunes ou outras consideradas mais graves, como diabetes, cancro, Alzheimer, síndrome de Down, às mais comuns, como gripes, traficantes de droga e turistas. Encontra-se numa daquelas situações constrangedoras em que o seu par amoroso nunca lava os dentes e emana um hálito nauseabundo que atrai moscas e outros insetos indesejados que são induzidos pelo cheiro da decomposição? Agora já pode beijar. Com segurança. Usando estas pastilhas como elixir bucal. Compactadas num formato idêntico à MDMA, vulgarmente conhecida como metileno-dioximetanfetamina, coloca uma pastilha na bebida do seu par fedorento. Ele só vai perceber quando for tarde demais. Vai sentir o corpo tão inconsporcado e fresco que até pode perder os sentidos. Superlativamente multifuncional e, por isso, sem efeitos secundários, a pastilha Clean Up pode também servir para descalcificar e abrilhantar a sua máquina de lavar a louça e roupa. Algumas pessoas até as usam como produto de limpeza para as sanitas, para desentupir canos e como oferta de aniversário. Está à espera de quê? Seja rápido e obtenha já o seu pack familiar. Agora com o dobro do tamanho, 50 pastilhas e com uma formidável isenção de desconto. Compre-o no seu supermercado ou na sua mercearia paquistanesa preferida. Nagasaki, Nagasaki, Nagasaki, Minato Machi. Chocho-san. Problemas financeiros? Fins de mês monetariamente apertados? Chegou um novo banco privado que irá miraculosamente resolver o seu sufoco. O Banco Santarém promete solucionar as suas dificuldades. Tem um filho. Ele é hiperativo, desobediente, faz birras e pode tornar-se agressivo. Por causa dele, você não tem vida privada. Já não sabe o que é a emoção de ver um jogo de futebol em paz e vibrar ao ouvir o comentador. Não se preocupe mais. Torne o seu filho uma mais-valia. Ofereça-o à ciência, prescinda dele para o bem dos outros. Faça um ato cívico louvável e ainda ganhe dinheiro. Contribuir com um filho é vital para a consolidação e o avanço da ciência médica em geral, para o estudo e investigação, para o aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas e a exploração de tratamentos inovadores para salvar vidas. Como sabe, doar o corpo e os seus órgãos é uma excelente forma de ajudar o semelhante. A utilização das partes corporais, das células e as experiências médicas proporcionam hipóteses de favorecer a humanidade. Este pode ser um novo começo para si e para a sua família. Pelo seu gesto nobre e altruísta, poderá receber uma generosa quantia em dinheiro, um valor que irá mitigar as suas necessidades. Com ele, poderá finalmente realizar a viagem que sempre desejou, na qual poderá até, com a sua esposa ou companheira, conceber outra criança, ou até mesmo gêmeos, e com ela ou com eles, vir a ter um rendimento suplementar em prol do conhecimento científico. Seja responsável. Ofereça um, mas faça outro. Para o efeito, a sua querida descendência não pode possuir nenhuma doença grave. Não existe restrição de idade para esta bondosa doação. Deve fazê-lo desde a mais tenra idade até à adolescência. Não pode ser maior de idade. Manifeste a sua vontade. Envie uma fotografia dele ou dela para o e-mail bancosantarém@bs.org e, nas primeiras 24 horas, será contactado por um advogado da nossa instituição que lhe explicará as cláusulas do contrato que deverá assinar e fornecer informações sobre o pagamento. Dê este passo de uma forma livre, voluntária e remunerada. Adeus aos seus problemas e olá à riqueza. Não precisa de se preocupar, afinal você tem confiança no futuro do seu filho, não tem? Não tem?